Veneno de cobra, mordida de rato. Triste cena, né? Realidade, fatos que tem acontecido. Em volta do mundão caiu a casa sobre o lixo. E tem um artifício, monopólio do sistema, procurado sem ofício, causando estardalhaço. Procurado até na China, aquele terrorista. Então pedimos paz, mas os atos são fascistas. Plebeu, judeu, aquela puta lembra aquela fita, aconteceu com amigo seu. Plano cruzado, os mano irado. Hoje em dia dizem que é real. Me sinto mal com esses terroristas. Veneno de cobra, mordida de rato. Mensalão, mortadela ou zoião. De cara na TV, olhando pra você, tentando te explicar quem vai roubar. E o terrorismo rola solto do outro lado de lá. Tudo ao mesmo tempo, sempre o mesmo plano. Não dão nenhum valor para o sentimento humano. Sempre no presente, viva sempre em dia. Controle a sua mente do playboy periferia. Não seja como um, por aqui finalizando. Quem chora de tristeza, nem comida tem na mesa. Aí eu vou falar, o dinheiro que se gasta com toda essa guerra, dá pra alimentar muita gente e deixar a situação. Mas a pampa tá ligado, mas não rola essa cena. Sangue bom é a natureza, ao contrário da beleza do esquema. Em capa de jornal, denúncias, fraude, desvio de verba, capitalismo de merda, descontrole na certa, tá ligado, mano? Os Bin Laden estão chegando aí. Terrorismo, popó, ameaças, popó. Pronto para explodir. Os Bin Laden estão chegando aí. Terrorismo, popó, ameaças, popó. Pronto para explodir. Se agiliza na atividade louca dessa cidade, não há limite de idade. São vários loucos por cidade, na antiguidade e com ela a vaidade. A noite nos aguarda, bem-vinda à modernidade. Nunca é tarde, talvez compreenda a humanidade. Liberdade pra mente, pro corpo, saca só esta verdade. Várias mentiras acompanham esses covardes. É o teste, soco nos olhos ao ataque. Mensalão e pizza no saguão. Corrupção do Brasil até o Japão. Tá tudo errado, completamente descontrolados. O que eu vejo por aí são todos bandos de safados que roubam os estados enquanto eles os brasileiros. Leva tiro, saca só para todos os lados. Com nosso dinheiro andou de carros importados, mas a casa explodirá pra esses engravatados. Ei, doidão, isso não é encenação. América que corrompe, Brasil pentacampeão. Que emoção, pô, pô, emoção, pô, pô. Meu coração explode de tanta emoção, pô, pô. É o sequestro do raciocínio no fundo do seu psico. É o som do controle alertando mais um homicídio. Que com certeza vão descamar Nico no hospício. Camisa de força pra trancar os psicos. Os Bin Laden estão chegando aí. Terrorismo, popó, ameaças, popó. Pronto para explodir. Os Bin Laden. Enchendo a mão, desigualdade com os irmãos. Sou baleira de montão, só dá corrupção. Terceiro mundo então, se ligar, sangue bom. Metrô, busão, na rua levante as mãos. Então, casa da moeda faliu até então. Tá osso, sufoco, tipo corda bamba. Tem dificuldades, mas mesmo estão na pampa. A cidade é sampa, narcóticos, lunáticos. Espírito de porco, guerrilha nazista. Todo engravatado, denúncia na revista. O que te deixa injuriado é que tudo acaba em pizza. Com as notas na cueca, vê se tem cabimento. Na humildade apresento uma banca, controla a média, represento. O rap é compromisso, é o som, não fico ausento. A idade irá chegar, não me aposento. Mas vejo crianças nas ruas, passando fome, que veneno. Que espera um futuro bem melhor, suas visões. Expresso a verdade através de suas canções. Protesto, terrorismo, manifestações. Tudo isso ocorre diariamente em terceiras nações. Os Bin Laden estão chegando.